Chega uma gaja para se confessar em uma igreja, uma Xuxas 48, biqueira larga, correio do multibanco à mostra. E o padre, diga a minha menina, diga os seus pecados, faz sabor. Ela aperta as Xuxas. Seu padre, possua-me. A minha menina, uma vida inteira dedicada a Deus, não há de ser agora que eu vou suceder aos pecados carnais. Então a gaja tira a camisola, fica com aquelas grandes mamas à mostra. Aperta. Seu padre, possua-me. O padre começou a ficar tolo. Olhou para a imagem de Cristo. Meu Deus, o que é que eu faço? E ouve-se uma voz. Tira-me os pregos, filha da puta.